andrecedesmoral.com.br. Aí, pô, agora ela, bebê. A malvada, a voz gozante, excitante, é malvada na voz. Me sigo produções, colocar a vida lá. Fala que me ama, eu gosto que me luta. Puxa o meu cabelo e dá um tapa na minha bunda. Fala que me ama, eu gosto que me luta. Rasta paredão, solta tudo, rasta paredão. Tapa na minha bunda, vai. Me machuca, vai. Eu sou só de um convoy. E aí, Cid Paredão, cadê as putas, Cid? Quando quer fuder, ela pula. Oh, essa novinha, quando é pra fuder, ela pula. Oh, eu levei ela lá na aula, trouxe ela pro subúrbio. Vou meter o filho nela pra lembrar lá do futuro. Eu tirei essa virgindade e aí é de já. Nascimento Produções, alô Thiago Ravana. Eu te machuco. Boto tudo, ei, deixa que eu boto tudo, ei, deixa que eu boto tudo, deixa que eu boto tudo. Tô burro, tô burro, tô burro, toma burro, tô burro, tô burro, tô burro, toma burro. E eu vou ter ela de quadro e vou ler pra ela assim. Vai lá, vai lá, ei, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo, boto tudo. Quando quer fuder, ela pula. Essa novinha, quando quer fuder, ela pula. Eu levei ela lá na hora, trouxe ela pro subúrbio. Vou meter o filho nela pra lembrar lá do futuro. Eu tirei sua virgindade, pode crer que eu te empurro tudo. E aí, máquina, eu te machuco. Eu sou seu vagabundo. Ei, deixa que eu boto tudo. Ei, deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto psico basta. Deixa que eu boto tudo. Ei, deixa. E aí, Lucas? Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo. Bora ver, bora. Bora ver, bora. Bora ver, bora. Bora ver, bora. Ei, deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto. Tô burro. Toma burro, toma burro, toma burro, psico. Essa novinha quando quer fuder, ela pula até muro. Essa novinha quando quer fuder, ela pula até muro. Eu levei ela lá na orla, trouxe ela pro subúrbio. Vou meter um filho nela pra lembrá-la do futuro. Eu tiro essa virgindade, pode crer que eu te machuco. Empurro tudo. E aí? Deixa que eu boto. Eu te machuco, sou seu vagabundo. Tô burro, tô burro, tô burro, tô burro, tô burro, tô burro, tô burro, tô burro. No passeio do Marquina, no passeio do Lucas. Tô burro, tô burro, tô burro, tô burro, tô burro. E eu bati a de quando e falei pra ela assim, vai. Bato, tudo, bato, tudo, bato, tudo. Bato, tudo, bato, tudo, bato, tudo. Andance Deus, o moral de Ibi Coada. E aí, mavada? E aí, mavada? Quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo. Amigo vagabundo, quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo, quero tudo. Toca a boca dando paredão. E a boca dando paredão. E a boca dando paredão. E por som, boludo.